Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Who let the dogs out? Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu nunca estive tão em cima do muro na minha vida. Olha aí. Não me comprometa. Aqui é o Govanon e eu não sou cachorro, não. Aqui é a Sally e é melhor um holocausto de coelhos ao segundo holocausto de humanos. Nossa. Profundo, hein? Vale a pena a reflexão aí. Aqui é a Nelly e se você usa cosmético de revistinha de pobre, parabéns, você está totalmente errado a defender os animaizinhos. Ai, meu Deus. Vai se pintar com guache, né? Essa foto. Olá, aqui é Luanda. E por vezes eu acho que os animais são muito mais humanos que nós mesmos. Polêmica. Mas cabe a pergunta: se os animais fossem humanos, eles fariam guerras? Nossa, imagina. Os leões travando guerra com os tigres, né? Pegando fuzil e tal. Ser massa, cara. Essa entrada da Luanda. Pô, ia cair tão... uma bolsa de apostas. Hein? Foi tão. Essa entrada da Luanda foi tão sentimental que desceu uma lágrima aqui do rosto do meu hamster. Só que não. Hamster, tamo junto. Aqui é o André Bach e depois do que aconteceu com o Instituto Royal, o sonho de todo rato é ser um beagle. Sensacional. Excelente. Aqui é o Arieira e crianças, aprendam. Os cientistas não são o Dr. Robotnik. Bota no meio de uma filha. E se você pular em cima dele, não vai virar um bichinho de novo, né? Nem um bicho moeda. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui para abranger um tema muito polêmico, mamilos. Mamilos são muito polêmicos. Mamia. Hoje nós vamos falar da história dos testes em animais, cara. E a gente tem um convidado especial hoje, que é o André. O André, para quem não conhece, Opa. Ele é o dono, o poderoso chefão do site Meia Lua para Frente e Soco. E o André, ele é formado em farmácia, ele fez mestrado e agora ele está fazendo doutorado em fisiologia com um projeto. Projeto em farmacologia. Consegui falar. Isso aí. Espero poder agradecer aqui o convite, já agradecer de antemão o convite e tomara que ao final desse podcast eu possa pelo menos convencer que primeiro, cientistas não fazem isso porque eles acham divertido. Segundo lugar, pedir para que quem tá ouvindo, né, e quem tá discutindo também, evite posicionamentos ou a cabeça muito fechada para qualquer um dos dois lados. Cada uma das pessoas que fala aqui no Alguma Coisa Cast são responsáveis por aquilo que elas dizem. Então, se você achar alguma coisa que alguém falou, te incomodou, não sei o que, não se direcione processo a alguma é coisa. Não, é, não se direcione a Alguma Coisa Cast. Direcione-se àquela pessoa e aí a gente vai ver se cabe ou não. Se você estiver falando merda, Alguma Coisa Cast inteiro vai estar em cima de você te zoando. Se não, beleza. Ou se você estiver muito acalorado e muito apaixonado pelo assunto, sugiro que se levante, vá até a sua cozinha e olhe aquela pia. Se tiver com muito prato, muito talher, você pode dar uma lavada. Esfria a cabeça e tá beleza. Mas lava ouvindo, porra. Lava ouvindo, é isso aí. Não, hoje aqui a gente vai tentar dar o máximo de informação interessante para as pessoas que não conhecem muito. Porque muita gente não conhece e são aquelas pessoas que veem uma matéria no Jornal Nacional e já cria uma opinião extremamente complexa de um assunto que tem mais de 2000 anos, tá ligado? Em 5 minutos o cara resume tudo de forma errônea. Então aqui a gente vai tentar informar vocês da melhor maneira possível, mas só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Aê, galera! Hoje quem vai me ajudar aqui na leitura de recadinhos da galera é o Pedro. Ah, é eu mesmo. Como que vai? Tô animado pra caraca. Porra, tem aula amanhã e amanhã é sábado. Eu tô muito puto com isso, mas tudo bem. Continuaremos. Cara, todo mundo sumiu. Só ficou eu e o Pedro vivos na internet. Isso prova que eu sou o Steppe dessa porra. O Ariero, principalmente, ele ficou triste porque a desilusão amorosa do programa passado dele foi condenada por muitos como fraca, e aí ele foi correr atrás de alguém pra tentar remediar isso aí. É, eu tenho muitas desilusões amorosas. Vamos fazer uma aí só com a desilusão do Pedro, vai dar umas 5 horas de cast. Acho justo. Cara, foi muito foda, foi muito bom, a galera gostou mesmo desse cast aí, foi muito legal fazer, deu um trabalho, vocês nem imaginam, pra reunir a galera, organizar pautas, aquela parte só as meninas, né, depois só os meninos, foi complicado pra caramba, mas conseguimos, ficou muito foda e bateu recordes, Pedro, bateu recordes assim. Foram recordes astronômicos, pelo que eu vi. Puta que pariu, cara, tipo, a gente tinha uma média de 500 visualizações, e esse daí, tipo, deu 3 mil, tá ligado? Em uma semana. Foi puta que pariu. Se eu não tivesse que apertar o botão pra falar, eu estaria batendo palmas. Ai, o povo gostou pra caralho. Valeu, galera. Então, como no programa passado não teve recadinhos da galera, né? Porque era um programa especial. Nesse aqui a gente vai ler alguns comentários do Hulk, né? Que foi o anterior, o penúltimo. E vai ler também um feedback aí do pessoal que mandou desse último aí. Inclusive mandaram um monte de e-mails, cara. Primeira vez que a galera manda um monte de e-mails assim, que não dá pra ler tudo, tá ligado? O povo gostou bastante. Então a gente selecionou alguns aqui pra ler. É, realmente é muito bonito vocês saberem que a gente morre de rir das suas desilusões. Verdade. O sofrimento alheio me agrada. Eu não queria concordar não, mas é verdade. Bom, então vamos lá. Do podcast do Hulk, eu vou começar lendo aqui o e-mail do Guilherme Vertamati. Saudações a CC, parabéns pelo cast do Bravinho. Como sempre, dei muita risada. Queria escrever um e-mail justificando o Bruce Banner segurar a transformação, se mantendo irritado o tempo todo. Mas tenho que admitir minha incompetência de não achar o arco em que isso acontece. Se minha memória não falha, acho que é o arco seguinte ao Hulk contra o mundo, que a galera descobre ou experimenta jogar uma mega dose de raios gama no Banner. E a merda acontece. Ele passa a ficar transformado o tempo todo no verdão. E só quando passa a ficar irritado que ele destransforma. Que porra é essa? Como assim? Não. Que destransforma? O Hulk sai tricotando, tá ligado? E quando ele fica bravo, ele volta pro cima. O Hulk é avô. Avô. É, escreveu aqui, eu ri muito com a história do homem absorvente. Porra, cara, quem nunca, né? Grande homem absorvente. Nunca tinha pensado nesse lado, mas pensei numa outra criatura que perde fácil numa luta contra o Senhor Mods. O Carnage. Afinal, ele é feito de sangue. Carnage ou carne piscina? Eu acho que é. O Carnage, se ele for feito de sangue e lutar com o Mods Man, cara, ele vai ser absorvido muito rápido. Caralho, eu tenho que revisar meu conceito de quadrinhos. Tem que botar ali quadrinhos. Foda, vocês falam, não entendo porra nenhuma, cara. Então, para o próximo recadinho da galera. Esse aqui é do Murilo Xarapova, é assim que fala? Se eu falar errado, por favor, comenta. O sobrenome dele é muito difícil, cara. Esse Xarapova foi pra simplificar. Ah, é pra simplificar? Bom saber. Olá, Kester, esse aqui é o Murilo Henrique. Henrique não é um nome tão complicado, mas tudo bem. E antes de mais nada, eu queria contar uma breve historinha. Historinha. Uma breve historinha redundante. Era uma segunda-feira tranquila. Início de semana, como toda segunda-feira. Outra vez redundante. Tudo muito normal. Acordei cedo para me arrumar para trabalhar, saí de casa rumo ao ponto de ônibus e peguei a condução como todos os dias até o escritório que trabalho. Ônibus lotado, como na cidade de São Paulo, mas procurei ficar sossegado, muito cedo para ficar estressado, eu estudando poeticamente, como todos perceberam. Caralho! Chegando no local desejado, encontro meu chefe na porta que diz para eu subir, pois alguém já tinha aberto o escritório. Entrando nele, visualizo dois colegas e digo, bom dia! Não imagino. Não tenha sido assim, mas esperando uma resposta deles. Bom, ela veio, mas de forma inesperada. Os sujeitos olham pra mim e dizem, bom dia, Xarapova. Como assim? Seguido de altas risadas. Ri muito. É, a gente também tá rindo muito aqui. A magia da edição que ele não mostra pra vocês. E logo... Ai, peraí, deixa eu me recompor aqui. E logo lembrei do pai do apelido, Febrini. Esse foi o meu início de semana. Caralho, isso aqui é, cara. O sobrenome dele é tão complicado, tão difícil. E aí no dia lá, que a gente tava lendo o primeiro e-mail que ele mandou, né? O pessoal falou, você vai conseguir falar? Eu falei, não, eu vou inventar algum nome na hora, né? Foi Charapova, não sei porquê. Charapova. Você viu que eu falei que era nome de cigano, né? Fica aí teórico da conspiração. Cantando o podcast do Hulk, achei ótimo, complexo e divertido. Principalmente quando comentaram do mundo das HQs, tenho pouco conhecimento. Pensei depois do comentário da Nelly a respeito do homem absorvente. Como seria se o Hulk fosse mulher, lembrando dos poderes misturados à potência maligna da TPM. Nossa. Agora sim, o primeiro seria, porra, indescritível. Seria a namorada Dark. Chegamos à conclusão. Agora sim, o primeiro na lista dos mais fortes dos quadrinhos temeria muito quanto à força resultante disso. Por fim, queria agradecer pela preocupação da equipe quanto aos ouvintes, respondendo os comentários, as dúvidas e sugestões de todos, e sempre melhorando alguma coisa que a gente. Febrinho, pode agradecer. Ô, cara, que é isso, a gente que agradece aqui. Vocês ouvindo aí, sempre mandando e-mail pra gente. Eles, eu não, porque eu quero ver o mundo queimar. E não posso esquecer de destacar os ótimos comentários do Raul, como sempre, né? Porque ele conhece mais coisas sobre o Hulk. Abraço a todos e sucesso no próximo podcast. Observação, nem consigo enxergar o que escrevi direito, por ser de madrugada, mas contanto que a Grok não leia, beleza. Meus erros de português agradecem muitos cais. Potássio pra você também. A Grok, ela destrói, cara, o e-mail, tá ligado? Ela analisa mais do que o Marcelinho. Tem o padrão professora, Marcelinho, e o padrão Grok. É verdade. Façam aí a bad aí que manja de Photoshop. Padrão Grok de português. Logo depois do padrão FIFA. Vem por aí. Bom, agora, e-mail agora da especial de ilusões amorosas, né? Meu nome é Flávio Michelin, tenho 23 anos e moro em Osasco, São Paulo. Caraca, eu morava lá também. Quando eu gostava da cigana morena, eu morava lá em Osasco. Maravilhoso, Osasco, rapaz. Bom saber. Tem uma história parecida com a do Febrini, pois na terceira série, dentro do ônibus fretado que ia e voltava da escola, me declarei para uma menina na volta para casa. Você tá maluco? Não! O busão fretado. Não se faz isso! Caralho, seu... Não vou liberar o Govanon dentro de mim. Nos dias de hoje, é bom deixar esclarecido que era uma menina. É bom mesmo, porque tá meio bagunçado aí. Quando digo que me declarei é porque fiquei até de joelho dentro do ônibus em movimento. Minha mulher deu uma suspirada aqui atrás de dó. Eu ouvi no fundo. Detalhe, caramba. Ela era uma das primeiras a descer, então o busão estava cheio. Oh. Caraca. Ela nada respondeu e logo chegou ao seu destino. Como assim? Ela nada respondeu? Cara, você não respondeu? Foi o plástico. Ficou desenhando assim no vidro, né? Com aquele bafo do vidro de calor. Ficou baforando assim no vidro. Desenhou um coração cortado. Sensacional. Ai, caralho. No outro dia, ela não foi pra escola. Nem no outro, nem no outro. Caralho. Cara, você merece palmas. Você conseguiu afastar alguém da escola por 3 dias. Opa, que bem. Continuando. Até que, conversando com a professora, descobri que ela tinha mudado de escola sem dar justificativa. Não. Caralho. Não. Tem alguma coisa errada. Sabe o que você fez, cara? Cara, você conseguiu transferir alguém de escola só se ajoelhando? Seu poder, cara. Isso é um novo nível. Até então desconhecido. Meu Deus, cara. É tão cara. Alarmante que eu não chiei. Pedro está chocado. Chocado em Cristo. Ele coloca aqui, ainda me pergunto se a culpa foi minha. Calma aí, cara. Como é que você pergunta isso? Tipo, tá chovendo e eu pergunto, será que está chovendo? Molhado, será que é chuva? Será? Nossa, ninguém vai saber, né? Temos a sequência de fatos. Se ajoelha no ônibus fretado. No busungo fretado. Ambiente romântico, bonito, aconchegante. E a garota é transferida de escola uma semana depois. Qual? Caralho, tem alguma dúvida? No outro dia. No outro dia, não foi uma semana. Cara, você além de ser poderoso, é rápido. É verdade. Ele escreve aqui. Até a sétima série tive uma namoradinha em cada ano letivo, mas nem todos sabiam que estavam namorando comigo. Justo. É bom saber que você estupra garotas desde os seus 10 anos de idade, seu ofendo. Você estupra garotas com a mente, cara. Caralho, você é foda. Você expulsou alguém da escola e estupra com a mente, cara. Não, você tá feito, cara. Ah, ele continua. E a minha noiva conheci no segundo ano do ensino médio. Conheci o cast através do Arieira, do Caldana e da Kelleny, que é a Kelleny Vaikunta, né? Que o nome dela é muito foda. Ok. E não, talvez não fosse melhor hora de se apresentar, né? Porque ele conheceu através dos meus amorosos. Foi um especial e foi foda. Desculpa eu falar isso de novo. Oh, Sebrine com orgulho da obra. Tão fofinho. Escreve aqui, ó. Vocês são fodas bagarai. Eu adoro a risada da Luanda. Continuem sempre assim. Pô, cara, valeu aí pelo seu e-mail. E sinto muito pela sua desilusão. Assim, eu sinto pela garota. É verdade. Porque quando você muda de escola é uma bosta, né, cara? Você chega lá, e por que você mudou de escola? Ah, o cara se ajoelhou pra mim no busão. Puta que pariu. Eu não posso rir alto porque meus pais estão dormindo. Febrinho, quer me foder, me beija. Não pode repetir as piadas, não pode. Senão, se eu rio, fodeu. Porque o Febrinho não conhece minha risada histérica. Quando liga o botão é igual a Grok, tá ligado? É tipo isso. Eu vou esconder o tanto quanto puder. E sobre a risada da Luanda, é assim, eu digo que dá vontade de abraçar um gato. Ai, caralho. Então, vou ler aqui o e-mail da Roberta Loiacone. Por sinal, Loiacone é um nome muito maneiro. Parabéns, Roberta. Uhum. Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Loiacone, como eu já disse. Eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso que vocês têm realizado. Muito bom mesmo, Febrinho. Opa, a gente que agradece, Roberta. Toda vez que alguém falar, eu quero falar parabéns, você tem que parar tudo pra eu falar. Não, obrigado, desculpa, de nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, eu já tá no modo automático. Opa, muito obrigado. Tá no Ctrl-C aqui na minha mente. Conheci vocês pelo meu amigo Murilo Sharapova. Sharapova é sensacional, cara. Cara, eu não te conheço, mas eu tenho muito respeito. Abre parênteses, Zé Febrini, Sharapova é bem mais fácil do que o sobrenome dele. O sobrenome dele é tipo Schwarzenegger ao contrário, tá ligado? Eu já disse que eu não posso rir muito, cara. Vai lá. Aliás, um abração pra esse cara que é um ótimo amigo e me aguenta lá no trampo. Abração, Murilo. Roberto Lagoa. Bom, quero agradecer por terem me elogiado no podcast anterior. Fiquei muito feliz de ser mencionado aí. E sim, me viciei no trabalho de vocês e fiz com que minha mãe fizesse o mesmo. É isso mesmo, produção. É da gente aí, ó. Se todo mundo fosse assim, né, cara? Todo mundo que escutasse espalhasse, a gente chegava no resto da galera fácil. Chama direto. Se as pessoas que participam do podcast... Eu tenho um stalker na minha escola, ele já sabe que eu participei de um podcast, ele tá querendo localizar qual é. Mal ele sabe que é muito fácil. O Pedro tá andando de óculos escuros já. Porra. Óculos escuros, casaco de couro, nesse calor maravilhoso do Rio de Janeiro. E sábado que vem você participa de outro, que já tá gravado, inclusive, né? Nossa, vocês não sabem o que é viajar no tempo, né? Eu sei o podcast que vai sair na semana seguinte, sabe demais? Porra, é demais. E antes de qualquer coisa, quero dizer a Luanda que gosto de todos vocês e pedir a ela pra não cortar os pulsos. Foi que num e-mail passado aí ela disse que gostava, sei lá, da Nelly, do Arieira e tal, e não citou a Luanda. E quem tava lendo eu, Arieira e Luanda. E a Luanda falou, vou ali me matar e já volto. Lembrei. Pois apesar de ter me identificado com os três, cada um tem seu jeito de ser completamente incrível, eu sou maneiro, o que me cativou intensamente. Ela mandou um emote com aquele, um cara piscando, eu não sei se foi uma cantada pro Arieira. talvez tenha sido. Parabéns, Arieira. É. Ou alguma coisa cast, além de ser um ótimo entretenimento, abordou assuntos interessantes de forma descontraída e sem compromisso, como a nossa abertura já diz, pois com é. Os maiores erros da humanidade, a história de Odin, sempre fui louca pela mitologia grega, mas fiquei encantada com a história dos deuses nórdicos, pois além de ouvir alguns pedaços, fui pesquisar. Você esqueceu de falar do Rodrigo Odin, que, convenhamos, né? Ele traz todo um charme pro podcast Odin. É, e todas as imagens aí, o Rodrigão sempre capricha. É, Rodrigão, seu fora. Abraço, Rodrigão. Caralho, mano, abraço em rede mundial. Eu só fui. Meu Deus! A história de Átila, pô, muito obrigado, muito boa. Poxa, ela elogiou o podcast que eu participei. Agora eu tô. Porra. Vamos fingir que a gente tinha combinado, aí fica da hora. Porra, sensacional. Além disso, aprendi muitas coisas importantes com vocês, como se algum cara ou mina aparecer me oferecendo um branco ou melhor. Short por baixo da calça. Pois... Não, opa, pulei uma linha. Eu ri tanto que eu pulei uma linha do texto. Você leu só na sua mente, tá ligado? O melhor a fazer é sair correndo, pois se permanecer ali, são grandes as chances de dar merda, capitão. Você está catequizada na Bíblia de alguma coisa cast. Parabéns. Que pariu, a Roberta é sensacional, cara. Aprendi que é sempre bom usar o short por baixo da calça. Pois se você capotar no meio da rua, lavar a louça na frente de alguém, a calcinha vai aparecer. Ela completa. Aprendi que nada melhor para curar uma bebedeira do que cantar lábios comprometidos debaixo do chuveiro. Que não se pode ouvir música muito alta no fone de ouvido, pois se você soltar algum gás na terra, pelo menos você vai saber. Aprendi que é necessário dar o nó bem apertado do biquíni antes de ir pro mar, senão você corre risco de ser estuprada. Essa foi a desilusão amorosa do Raul, cara, que ele foi estuprado pelo mar e nunca mais teve contato. Ah, nossa, tá tudo explicado? Que dançar thriller é melhor que Michael Jackson é sempre uma boa pedida e que dançar creu tem que ter disposição. Caraca, velho, sensacional. Bom, gente, vou terminando por aqui. O texto nem ficou grande, sabe? Desculpa, amo escrever. Quando eu começo, não consigo parar mais. Mas acho que vocês já perceberam, né? Eu pulando 15 linhas, já percebi. Mas a culpa não é sua. A culpa é do sono. Um beijo a todos vocês. Boa sorte, muito sucesso nessa jornada. E eu gostei muito do que ela colocou aqui. Ela colocou aquele E latino, sabe? Estilo, sabe? Uhum. Chique. Chiquíssimo. Chique no ritmo. E que a força esteja sempre com vocês. PS, já comecei o desenho, Febrini. Quando puder, te envio. É, diz a Roberta aí que tá fazendo um desenho aí, uma surpresa por alguma coisa cast. Aguardamos com entusiasmo. Porra. Pô, cara, mas o e-mail dela foi sensacional, cara. Ela meio que fez um pupurri dos melhores ensinamentos de alguma coisa cast desde o primeiro, tá ligado? Por favor, quem manja de Photoshop, faz os 10 mandamentos de alguma coisa cast. Na pedra, né, cara? Estilizado. Na pedra, exato. Exato. Puta, Roberto, valeu mesmo, cara, por seu e-mail. Foi muito foda. Foi sensacional. Então, valeu todo mundo aí, né? Que mandou e-mail pra gente, que tá escutando a gente também. Cara, o podcast tá crescendo cada vez mais. Agora temos um site, Fala, Pedro. O site. Deixamos de ser blogueiros. Subimos um nível na cadeia social. Puta da internet. Que pariu. Eu quebrei um prato aqui, cara. Só pra comemorar. Então, ó, é o seguinte. A gente tá aí agora com um site, cara. Lá no descolado.com. Queria fazer um agradecimento aqui, uma rasgação de seda pro Olivier, cara. Olivier Colim. Cara, putz, não tenho o que falar pra você, cara. O cara foi muito gente boa, muito proativo, sabe? A gente falou com ele em um dia. E o Arieira também foi sensacional. A gente tava conversando com o cara e aí o cara começou a explicar pra gente como é que funcionava esse negócio de site e já foi mandando links e tal, e na mesma hora o Arieira comprou o domínio .com e o .com.br, sabe? E foi muito foda. E o cara começou a fazer o site sozinho, tipo, uma semana depois o cara já tinha um site completamente pronto, todas as coisas que tinha no blog ele transportou pro site, sabe? Foi um puta trabalho, cara, deve ter dado um trabalho do caralho. Porra, cara, parabéns, hein? Ficou foda o site, não ficou bom, não, ficou foda. Ficou foda, organizou muito, cara, tá muito mais legal. Agora tem aquela parada de comentar pelo Facebook, é muito mais rápido, sabe? E aí a gente tá lá no Descolados e, cara, o Olivier, ele tem essa parada de ser proativo mesmo, né? Quando a Skynet tava morrendo, pra quem não sabe o que é Skynet, é uma rede social diferente do Facebook, aonde as pessoas postam coisas nerds e coisas interessantes, sabe? Coisas de livros e tal. Não tem só... Em sua maior parte. É, em sua maior parte, né? Também tem umas bizarrices lá, mas é normal, né, cara? Tem. Tem todo canto, tem todo canto. E aí a Skynet morreu, né, cara? Chegou a óbito. E aí a galera nerd tava sem um lugar pra ficar. E aí o Olivier, tamo cara... tava meio off, tá ligado? Com a trouxinha nas costas, tipo Chaves. Cabo de vassoura. E aí o Olivier pegou, cara, e criou a Nerd Sky. Muito foda, cara. Cara, Nerd Sky tá muito foda, tá muito organizado. Mó legal, cara. Tem um monte de sacada legal lá, um monte de imagem legal. O pessoal tá começando a usar, tipo, o dia inteiro. É igual Facebook agora. Você deixa aberto no computador aí do lado, tá ligado? Tem como você curtir lá o perfil, comentar as coisas. É tipo um Facebook, só que não tem só coisinhas bobas, tipo Facebook, tá ligado? Se você ama Jesus, compartilha, esse tipo de coisa. Se você ama Jesus, compartilha. Você nunca vai ver isso na Nerd Sky. Jamais. Jamais, cara. No máximo que você vai ver na Nerd Sky é tipo assim, se você não gosta do Darth Vader, dá um like, tá ligado? Uma porra assim. Tipo isso. Claro, tem os otaku freak com aquelas porra daqueles desenhos, hentai, mas tudo bem. A maior parte é muito maneiro. É verdade. Tem uns caras meio bizarros, mas isso aí tem que ter, né, cara? É de praxe. Tem que ouvir o Dark. O Dark, infelizmente, ele não pode mais participar de alguma coisa que é. Depois daquele de TPM lá, ele está sumido. A gente vai deixar uma foto aí no post. Se alguém encontrar, por favor, entre em contato. Caixinha de leite. Gente, valeu aí então todo mundo que mandou e-mail. Valeu a galera que tá escutindo. Tô com sono. Valeu, galera, que todo tá mundo escutindo. Tá com sono, tá fora aqui, gente. São 4 da manhã e o Pedro vai acordar daqui 40 minutos. Eu tô fudido. Ai, caraca, não, valeu mesmo, pessoal. Mas tudo bem, vale a pena, né? É. Espalhem aí, cara, espalhem esse vírus que é alguma coisa cash pra todo mundo que vocês conhecerem aí. Espalhem mesmo, é uma ordem do Pedro. Ah, beleza, então agora vamos pros... Cara, esqueci qual que é o cast que vai rolar. Puta que pariu! Eu não lembro qual que é o cast, eu não consigo mais gravar. Não, não. É a culpa do sono. Eu tô vendo raio de sol já. Ai, chorei. Chorei. Bom, primeiro é interessante a gente falar como surgiram os testes. Quais foram os primeiros testes e como surgiu isso? Onde surgiu? Vamos lá, uma breve linha do tempo sobre os testes com animais, ela pode ser achada no site da agência Fiocruz, para quem quiser conferir, e aí eu vou dar uma passada aqui rápida por eles, né? Começou no ano 300 a.C., existem registros de pesquisadores gregos, como Aristóteles, realizaram experimentos em animais vivos. Não se sabe quais experimentos. Em 100 d.C., o cientista grego Galeno fez experimentos com animais para o avanço da compreensão da anatomia, fisiologia, patologia e farmacologia. Por ter dissecado porcos, cabras, ele ficou conhecido como o pai da vivissecação. Já num pulo grande aí pro ano 1600, o cientista William Harvey utilizou animais para observar e descrever o sistema circulatório de sangue. Em 1700, na Espanha, o médico árabe Ibn Zur apresentou a experimentação animal como recurso para testar procedimentos cirúrgicos antes de aplicá-los em pacientes humanos. No mesmo período, o cientista Stephen Hales, utilizou um cavalo para demonstrar a medição da pressão arterial. Em 1800, Louis Pasteur infectou ovelhas para provar a teoria dos germes. A experiência foi de extrema importância na época para determinar que as infecções não surgem espontaneamente. Na década de 1890, Ivan Pavlov conduziu... Esse é meu predileto, tá? Ivan Pavlov conduziu experiências para comprovar o chamado condicionamento clássico. Ele fez com que cães treinados salivassem ao som de sinos, permitindo que eles associassem o barulho à alimentação. Em 1900, na origem da criação do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como conhecemos, o uso de animais foi uma condição fundamental. Há 106 anos, então, o Instituto Soroterápico foi fundado com a missão de produzir vacinas para combater a epidemia de peste bubônica no oitavo país. Na época, a tecnologia disponível para a produção do soro antipestes, trazida da Europa, era baseada na obtenção do soro a partir do sangue de cavalos inoculados. Toda a produção de soros e vacinas até a década de 70 dependeu diretamente do uso de animais. Você vê aí, cara, é uma parada que não é nova. As pessoas que estão hoje se manifestando igual gente maluca aí, começaram depois da invasão do Instituto Royal aí, que foi praticamente ontem, tá ligado? Isso não é uma coisa nova, cara. Isso é uma coisa muito antiga e que já vem trazendo benefícios, também malefícios, mas já vem trazendo benefícios pra caramba de muitas épocas atrás. Lembrando que os animais já são utilizados a favor do ser humano em outras áreas também muito tempo atrás, né? Então o animal já foi domesticado, já foi utilizado para auxiliar na caça, já foi utilizado para você poder montar sobre o animal. Tração, utilizar o animal para mover. Tração, para mover, né, moinhos, etc. Então o animal sempre foi utilizado pelo homem para suprir as suas necessidades, inclusive de alimentação. Então, e outra, o animal como muleta emocional, muleta entre aspas, a partir do momento que você pega um cachorro, um gato, você não tá pegando aquele cachorro porque ele bota ovo, porque ele vai, sabe, você vai comer ele no fim do ano. Significa que você vai fazer amizade com aquele bicho. Tem um bound, ele tá te servindo como um amigo. Você tá se servindo da companhia que entretém. Ele tá ali pra te entreter também. E ele vai te considerar um mestre. Pelo menos o cachorro, o gato não. o gato não. Mas outra coisa aí também é que a gente vê que tem a evolução do uso dos animais, de acordo com que a gente tem a evolução do conhecimento humano e da tecnologia, da ciência como um todo, e o animal tá sempre ali sendo utilizado, né? Exatamente. A nossa evolução, ela dependeu diretamente do uso de animais. Outra coisa interessante também, o Govanon falou ali dos experimentos do Pavlov, né? Lembrando que animais não são utilizados em experimentos apenas para esse fim, mas, por exemplo, ali, os experimentos dele eram para fins, né, de experimentos de psicologia, por exemplo, e são utilizados até hoje, é a base desse tipo de estudo ainda, né? Uhum. Gorilas que aprendem linguagem de sinais, são experimentos bem interessantes, dito eu, que não causam dano para aquele animal que está sendo experimentado. A análise do comportamento do animal, ele é muito utilizado e é possível de se observar, inclusive, em ratos, eles expressam diferença no comportamento, e aí também já é a base para você poder, por exemplo, desenvolver psicofármacos, né? Medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Seguindo a linha que o Govanon vinha trazendo ali, a gente já tem, em 1922, a insulina foi isolada, né, cara? A partir de experimentos com cachorros. E foi um salto gigantesco, né, no tratamento da diabetes. E você tem hoje pessoas que dependem desse remédio. Não é a pessoa, se não tomar fica ruim, não. Se o cara não tomar, o cara morre. São milhares de pessoas, milhões de pessoas com essa doença, tá ligado? Você vê que é uma coisa extremamente importante. Não fica pensando que, ai, só é coisa fútil, que eles... Não, cara. Tem coisas extremamente importantes. A insulina é um exemplo interessante, porque ela iniciou, né, com experimento em animais, foi desenvolvido a insulina extraída de animais, com o tempo passou a ter a insulina extraída de porco, extraída de boi, e depois, hoje em dia, já existe a insulina sintética, quer dizer, então, extraída muitas vezes de bactérias que produzem insulina e etc. Então a gente começou, mas teve que ter um início no animal, né? Por mais que depois você consiga hoje ficar um pouco independente, hoje você já consegue produzir insulina independente do uso de animal. Lógico que você tem outros organismos envolvidos na produção dela, mas não necessariamente o animal. Bactérias, no caso. Sabe dizer, André, qual seria mais eficiente ou se não tem muita diferença entre uma e outra? Não, eu acho que inclusive a sintética, nesse caso, que a gente chama de sintética, né, acaba sendo mais interessante pro ser humano, não em termos de eficiência, mas em termos de aceitação no organismo, né, uma vez que a insulina derivada de porco, ela tem antígenos do porco que podem provocar algumas reações no ser humano, né. Então, como a gente acaba utilizando a manipulação genética e tudo mais nessa questão da produção da insulina, você tem como produzir alguma coisa mais direcionada pro ser humano. Em 1970, tratamento para hanseníase, também conhecida como lepra, alguém me corrija se não for, com antibióticos, passou a ser desenvolvido com base em pesquisas com tatus. Foi utilizado em seres humanos. A lepra, cara, quando ela começou a virar epidemia mesmo, foi uma coisa devastadora, né? Era uma doença que ninguém sabia tratar, ninguém sabia o que fazer, cara. Até na própria Idade Média, a gente tinha nobres, né, senhores, até mesmo reis, que eram leprosos, né, cara? E ninguém sabia o que fazer com o cara. O mais famoso rei com lepra, né? Pra quem viu aí o filme Cruzada, o Balduino, né? O Balduino, ele era portador de lepra e ele andava mascarado, sabe? Uma máscara, se eu não me engano, de prata. E engraçado como a solidariedade e cavalheirismo entre reis, né? O Saladino, que era inimigo, enviava médicos pra tratar do seu inimigo, né? Uhum. Era coisa de cortesia entre os reis. E assim, ele só andava de máscara porque ele era rei, né? Porque se ele fosse de uma classe mais baixa, ele era isolado, deixado lá pra morrer, né? Porque é o que na Bíblia, né? Tem os registros já na antiguidade da lepra, e era assim que as pessoas eram tratadas. Foi diagnosticado com aquela doença, elas eram isoladas e abandonadas pela família. E você vê, graças aos testes em animais, essa parada pode ser subjugada, né, cara? Hoje o nego pega essa doença aí e rapidamente faz o tratamento ali e se cura, né? Antes o cara ficava definhando até morrer, né, cara? Exatamente. O sexo com animais, eles propiciam um grande avanço, na minha opinião. E sem os animais, pra gente ter esse mesmo avanço, a gente teria que fazer testes em humanos. Se a gente tivesse os testes em humanos, o avanço seria até mais rápido, né? Mas assim, isso a gente já viu quando aconteceu. Aconteceu com os judeus. Todo o documento que conseguiu ser extraído do nazismo, de cientistas lá, nazistas, propiciou um desenvolvimento absurdo na ciência, que até hoje a gente utiliza. Mas aí a gente entra em dilemas éticos, né? Pra gente ter ideia de como a gente demorou pra enxergar o ser humano como um outro ser digno de ser manipulado com ética, digamos assim. Imagina pro animal, né? Então a gente realmente tem que avançar também nessas questões éticas. A gente não sabia manipular os homens, mas as mulheres sabem perfeitamente. Uma polêmica já tá bastando pra esse podcast. Vamos deixar isso pra capítulos subsequentes. Que diga o meu cartão de crédito. Daqui a pouco a Jéssica vai te dar uma facada aí pra parar de falar. A gente já tá com o filme queimadíssimo com o lance da TPM, hein? Em 1974, o entendimento da genética animal avançou quando o cientista Rudolf Jarnisch foi capaz de produzir o primeiro mamífero transgênico por meio da integração do ADN do vírus SV40 no genoma de ratos. No procedimento, a pesquisa genética progrediu rapidamente e, em 1996, a ovelha Dolly nasceu, um mamífero a ser donado a partir de uma célula adulta. E aí você vê também a parte do avanço que o André falou, né? Enquanto eles estavam tentando fazer clones e tal, o que eles tinham na mente deles? Pô, a gente vai ter mais animais pra poder usar de várias maneiras, né, cara? Não só testes, mas de várias outras maneiras. Tem animais aí que você faz até implante, né? O André e o Arira podem falar melhor disso. Você pega um pedaço do animal ali e faz implante em seres humanos. Sim, pode ser utilizado em enxertos, né? Digamos assim, para algumas espécies, até para pele, etc. É interessante aí entrar num ponto de que a gente vai acabar citando mais na frente também, mas de tecnologias alternativas que ainda precisam ser desenvolvidas, mas muitas vezes a tecnologia que poderia vir a substituir no futuro é uma tecnologia que também gera discussão. Por exemplo, a transgenia, né? A gente tem problema de liberação de transgênicos quando a gente trabalha com vegetais. No caso de transgenia com animais, seria um absurdo que provavelmente não seria aceito pela sociedade também, de forma muito fácil. No Brasil, a Lei 6.638 passou a estabelecer as regras para a prática didático-científica da vivissecação de animais. Então essa lei, ela foi uma das primeiras, se não talvez a primeira que eu pelo menos conheço, que começou a estabelecer algumas regras para você poder praticar, por exemplo, em aulas ou em experimentos científicos, abrir um animal enquanto ele está anestesiado e etc. E já começava a falar da obrigatoriedade do uso de anestésicos e etc. Mas é uma lei muito curtinha, ela fala bem rapidamente, então abria brecha, ainda não falava um monte de coisa, né, que deveria ser feito, então abria várias brechas que nem cada um, por exemplo, podia, sei lá, eutanasiar, sacrificar o animal de um jeito, não tinha muita regulamentação. E aí depois vai ser lido, mas lá em 2008 vem uma outra lei que vai revogar essa e vai daí trazer uma lei bem mais completa. Era uma bagunça, né? O cara tava lá em casa de boa, ele falava, pô, o que será que acontece se eu injetar aqui detergente no meu gato? O cara lá ia lá injetar e acabou. Não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada proibindo, especificando, né? Então o nego saía fazendo teste adoidado aí, tudo que era jeito, né? Forma de matar esse animal, sacrificar esse animal, hoje em dia tem formas específicas e é muito rígido a forma que se pode fazer. E antigamente não, né? Nessa época aí, por exemplo, a morte desses animais era feita cada um fazer de um jeito e jeitos tenebrosos, inclusive. O André, só tirar uma dúvida aqui, a vivissecação hoje em dia para fins didáticos, ela é bem controlada, né? Ela é bem controlada, também eu acho ainda que a legislação não é tão rígida em relação a isso, pode ser feita, mas existe uma pressão, eu acho, no meio científico crescente, uhum, para que se diminua, né, o uso de animais de forma geral para prática didática. Uhum. Depois eu posso comentar um pouco sobre isso da nossa conduta que a gente resolveu fazer lá na universidade. Mas realmente tem que separar essa questão, né, didático e científico. E enquanto para científico pode ser... E inclusive para cosmético também, a gente tem que dar uma separada também. Científico, quando eu digo, tanto para a evolução da ciência quanto para desenvolvimento de medicações realmente úteis, né, ao ser humano. Então, didaticamente falando, eu acho que não pode colocar no meio as duas coisas no mesmo saco, sabe? Em 1998, testes em animais para o desenvolvimento de cosméticos tornou-se uma prática controversa e foi banida no Reino Unido. Em 2005, os pesquisadores da Fundação criaram a Comissão de Ética no Uso de Animais da Fiocruz, passando a ser uma das primeiras instituições no Brasil a ter uma CEUA, deve ser a Comissão de Ética, antes da criação desse tipo de órgão se tornar obrigatória. A CEUA é a Comissão de Ética no Uso de Animais, né? Então são os comitês de ética que toda universidade ou instituição de pesquisa tem que ter o seu próprio comitê ou tem que passar o seu projeto para ser aprovado por comitês já existentes. De repente você tem uma universidade, uma faculdade em que não tem estrutura para criar um comitê de ética, mas você daí tramita o seu projeto por uma universidade que tem o comitê de ética. Aí vai ter um conjunto de profissionais ali que vão analisar o seu projeto de acordo com a legislação vigente para ver se isso realmente está... O que você vai fazer realmente é necessário, se o número de animais que você vai usar é só o necessário, se você não está pondo animais a mais. A ciência é uma coisa inovadora, né? Está sempre na fronteira ali do conhecimento. Uhum. Mas por isso que você tem um conjunto de profissionais que vão avaliar isso caso a caso, né? Por isso que não existe uma regra geral. Mas alguns norteadores gerais existem, por exemplo, como se você vai infligir dor ao animal, raramente você vai conseguir aprovação, a não ser que você esteja testando um analgésico. Aí você está testando um analgésico, você tem que infligir dor para ver se o analgésico funciona. Então tem alguns casos específicos que aí você tem que justificar. Ou seja, os experimentos, eles não são feitos, e era aí que eu queria chegar. Aqui, os experimentos, eles não são feitos, nada, como alguns lados da discussão colocam, parece que esses animais estão num campo de concentração nazista, sabe? Como se tivessem sádicos tratando desses animais. Não é defender cegamente o uso de animais em experimentos, porque eu tenho bastantes ressalvas em relação a isso, a quantidade do número de utilização e tudo mais, mas é desmistificar realmente. Não parecer que parece que é um cativeiro mesmo, igual você falou, que é tipo um filme Albergue, alguma coisa assim, que você vai lá e tortura. Sim, e tudo mais. Parece que os cientistas sentem prazer em abrir um coelho, em abrir uma cabra, sabe? Alguns lados da discussão mais acalorados, e tá pichando a comunidade científica como uma quadrilha de sádicos. Isso, é exatamente. Inclusive, nesse exato momento, os animais lá no biotério estão a uma temperatura controlada de entre 20 e 24 graus, ruído controlado, barulho, iluminação controlada e tudo mais, né? Então a gente tem um cuidado, tem que ter um cuidado que é, na verdade, maior do que com a gente, porque se esses animais, por algum motivo, estiverem estressados que seja, já vai dar alterações, ainda mais no meu caso e em vários casos que você trabalha com comportamento. Não, eu queria só entender, então se o animal estiver estressado, triste, pode influenciar muito no experimento, certo? Isso. Nesses comitês de ética aí, além dos profissionais que estão envolvidos na pesquisa, representantes da instituição, veterinários, biólogos, ainda tem a presença de membros de sociedades de proteção dos animais. Isso não é importante falar, não é só o pessoal que está envolvido ali no meio acadêmico, científico. Tem essas representantes dessas instituições de direitos dos animais envolvidos na aprovação desses projetos também. Ou seja, é um debate amplo, né? É um debate bem amplo. De conselho de ética é bem amplo. O que eu acho pouco amplo e que eu acho que é o que resulta em situações complexas, como aconteceu com o Instituto Royal e essa cisão na população, né? Os que são a favor, os que são contra. Eu acho que é a falta de diálogo de modo geral que existe entre o meio acadêmico e a população em geral. Então, se existisse um pouco mais de diálogo, se fosse um pouco mais mostrado à população, de alguma forma, tivesse mais acesso ao que acontece, e tiraria essa mística que existe em volta e que tudo aquilo que a gente não conhece realmente provoca aversão ou receio, né? Aquela coisa que a gente tá falando de toda a história, e a gente passou agora por uma parada muito complexa, que o André pode até falar melhor, que são os cosméticos em geral, né, cara? Então, eu volto aqui a dizer, muitas pessoas são extremistas, tanto a favor quanto contra. E às vezes o cara não conhece a história, o cara não sabe do que ele tá falando, tá ligado? Uma mulher tá cheia de maquiagem na cara, que já matou milhares de animais pra chegar naquela perfeição que tá no rosto dela agora, e não pensa nisso, tá ligado? E fica julgando a parada, crucificando os testes, sendo que tá usando daquilo ali de uma forma que ela nem conhece, né? Não tem conhecimento da origem daquela parada. Eu posso me posicionar em relação às mulheres, assim. Até então, eu não tinha conhecimento, eu afirmo isso, assim, com vergonha, mas eu não tinha conhecimento de que maquiagem era, tipo, testada em animal desse jeito, tipo assim, cada batom, cada cor diferente, ou cada... Tudo isso era testado em animais. Eu confesso, assim, que eu nunca pensei sobre isso. Nunca, na verdade, eu tive... estendi o meu pensamento além do uso, entendeu? Então, quando teve toda essa polêmica, aí eu comecei a saber mais, né? Procurar saber mais sobre isso. E então eu falo, às vezes as pessoas não têm realmente informação e também não se ligam, porque na verdade a gente não tem ligação com essa parte, a gente não tem ideia do que tá acontecendo. É por isso que muitos debates no Brasil gera polêmica já por isso, porque geralmente quem tá lá na frente debatendo quanto a isso não tem um total conhecimento do assunto. Exatamente. Como um animal pode morrer num teste de cosméticos? O que pode acontecer? Uma reação alérgica? Só falando uma coisinha antes do André responder, o teste, Govanon, muitas pessoas imaginam só superficialmente, tá ligado? É lá, passando batom no porco, não é bem isso. Não é isso. Tem muita coisa que a gente tava até comentando antes de gravar aqui, que os animais ingerem essas substâncias. Ingerem cremes, ingerem shampoos, ingerem batons. Bom, respondendo essa pergunta, assim, eu não tenho tanta experiência em relação a testes com cosméticos, mas com certeza é voltado para a questão da segurança. Porque para você testar depois se o produto vai ficar sedoso no cabelo, etc., isso depois você vai testar num grupo de voluntários ali que vão receber o shampoo. Mas depois que você já garantiu para esses voluntários o mínimo de segurança testado em animais. Só que na questão dos cosméticos, então realmente é muito mais voltado para um teste de alergia, de uma reação, porque tem pessoas que têm alergias severas, que pode ter um choque anafilático, que seria uma reação aguda, né? Mas a gente tem que sempre pensar que realmente os cosméticos, os shampoos, né, no caso do batom que vocês citaram, realmente pode haver a ingestão desses produtos, mas de modo geral, produtos cosméticos pelo menos deveriam ser voltados só provavelmente para o público adulto, né? Hoje em dia que as crianças estão usando cosméticos também, não deveriam, mas existe uma diferença de legislação. Se é um produto para adulto, a legislação é bem mais tranquila e não exige tantos testes assim hoje em dia mais, porque nós já temos conhecimentos dos principais componentes do shampoo e tudo mais, que é uma base. Então você não precisa mais de testes de animais em cosméticos, na grande maioria das vezes. Exceto se for um produto voltado ao público infantil. Aí você não tem como, você tem que garantir a segurança da criança. Perfeitamente. Inclusive, eu li numa reportagem que poderia o uso de alguns cosméticos poderia gerar malformação de fetos. Isso procede de alguma forma? Olha, de cosméticos em si, somente nível tópico, que seria local, na pele, por exemplo, é muito difícil acontecer com os cosméticos que a gente tem hoje em dia, né? Mas tem que lembrar que a pele também é uma via de administração. A gente tem adesivos transdérmicos de nicotina, por exemplo, para quem quer parar de fumar. Tem aquele salompas, que é anti-inflamatório, que você cola lá o adesivo na costa. Então a pele é sim uma via de absorção de drogas e de substâncias. Cataflã em spray, gelol em spray, por aí vai. Sim, muitos, por exemplo, um cataflã que você usa na forma de gel para passar numa lesão no joelho, se aquilo ficasse só na pele, não atingiria a articulação que você machucou ou o músculo. Eu tenho uma pergunta, não sei nem se eu deveria estar fazendo ela agora, mas se tratando assim de cosméticos, o uso, por exemplo, de tecidos artificiais, tecido humano artificial, ele não seria assim, não poderia usar isso ao invés do teste em animais? Pois é, o teste hoje em cosméticos já é um consenso, pelo menos na comunidade científica, acadêmica, séria, que testes para cosméticos não devem mais ser conduzidos em animais. Então a questão do cosmético realmente é o que eu acho, e muitos outros cientistas e colegas já tem essa bem forte isso, e é inclusive uma recomendação da Anvisa que se utilize formas alternativas, como por exemplo existem outras formas de tecido. Você pode extrair tecido já de animais que já morreram. Então, por exemplo, depois a gente vai entrar em algum aspecto falando também da questão do uso da morte de animais para outros fins como alimentação. Mas digamos que um boi foi morto lá para alimentação, você pode pegar o tecido da córnea desse boi e provocar reações nessa córnea do boi já morto, aquele olho já ia ser descartado, e você testa lá em vez de testar num animal vivo. Então existem formas alternativas para cosmético hoje. Eu acho que o que acontece é que a discussão se centrou, os argumentos dessa discussão se centraram nos cosméticos, então a população inteira está falando: ah, vamos usar, vamos parar de fazer teste porque não precisa mais, só que estão falando de cosmético. E só que na verdade a discussão tem que incluir medicamentos. Sim, sim. Eles estão utilizando dos argumentos que seriam usados para cosméticos, que têm reações muito, eu acho que mais assim, simples, né? Do que um medicamento, para justificar o não uso dos animais em testes para medicamento. Então, em 2008, né, depois que já se surgiu nessas comissões de ética, em 2008 veio aquela nova lei que chama Lei Arouca, que essa sim regulamenta, né, de forma muito mais, importante, né, e com mais atenção, toda a experimentação animal, diferenciando um pouco a questão de utilizar para fins didáticos, para fins científicos, e as punições também para quem desobedece essas normas, né? Então aí que surgiu essa lei. Aí a partir daí, que foi inclusive quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, foi em 2010, então já estava dentro dessa legislação vigente, Aí, hoje em dia, essa legislação ela é bastante importante, ela dá uma cobertura bem interessante. Lembrando que isso só se aplica a vertebrados. Animais invertebrados não se tem legislação para isso. É, e nessa lei aí que foi criado o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o órgão responsável por fiscalizar e por punir as pessoas, as instituições e tal, que não se adequem à lei Arouca aí. O CONSEA, né, é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. E aí ele vai regulamentar todos os conselhos existentes no país. O CONSEA, ele é formado, ele está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, mas tem representantes do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, da Saúde, também representantes da sociedade civil, de sociedade de proteção aos animais, também tem pessoas de vários órgãos, né, que estão envolvidos no CONSEA. Para quem não sabe, o Ariel é engenheiro agrônomo, então ele só faz teste com gafanhoto, esse tipo de coisa, isso aí pode, né? Ninguém liga. Não, eu tô liberado. Sacanagem. Inclusive, segundo que eu vi em alguns lugares, experimentação com vacas, em que você abre um duto na lateral, né, da anca dela. É verdade. Na lateral, para você estudar o estômago, a reação de certas rações no estômago da vaca. É verdade, verdade. Ou em um dos estômagos da vaca, né? E, na verdade, Govanon, não é só para fins de pesquisa, isso para fins didáticos, realmente. O pessoal que faz zootecnia, que faz veterinária, tem aulas, realmente, com que é necessário isso, fazer essa avaliação. Abre-se, né, um buraco assim do lado, e ali faz sempre, coleta-se amostras, né, pra verificar como tá sendo a digestão daquele material que foi, que é o animal. É um duto, conseguiu, né? É um duto que o cientista literalmente enfia a mão ali, o estudante, ele, claro, a mão, né, com uma grande luva. E ele coloca a mão ali para fazer as experimentações dele. E aparentemente, pelo que eu vi em imagens, a vaca não tá num sofrimento, sabe? Ela tá ali. Sim, com certeza. Eu já ouvi história de pessoas que enfiavam coisas em animais assim também, mas deixa pra lá, não vou falar aqui não. É mais pro interior, né? É mais pro interior. Inclusive o bichinho até gostava, dizem, né? Só falando aí. Que disparate é esse? Em 2012, é muito interessante, porque foi criada a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, que é a RENAMA. E aí você tem apoio do governo em relação a isso, também da Anvisa. Então, em 2012, que foi anterior aos eventos acontecidos agora em 2013. Então a impressão é que se tem muitas vezes da população é que os cientistas estão um pouco se fudendo, que os animais que torturem mesmo, que machuquem, mas na verdade não. Existe uma preocupação crescente em relação a isso. Bom, inclusive entrando nisso, eu li alguns depoimentos de cientistas falando que dentro dos institutos os animais são bem mais tratados do que em muitas casas aí, né? Porque lá eles têm água, têm alimentação, têm um tratamento, têm banho, tosa, tudo que vocês quiserem só no pet shop hoje. Não, pelo que o André falou, até a temperatura é controlada, né? É difícil pra mim falar exatamente de todas as condições de cuidado, porque eu trabalho só com rato e camundongo, né? Então, por exemplo, a questão da tosa não existe, não há necessidade, né? Realmente os cuidados, eu, na minha opinião, de tudo que eu já vi em relação à ciência, os centros de pesquisa que eu já visitei, o cuidado que os animais recebem é muito maior do que muito cuidado de animal na casa das pessoas. Até porque eu penso da seguinte maneira: os cientistas que trabalham com isso, às vezes o cara fica 5, 10 anos naquela pesquisa, né, cara? Então ele quer fazer de tudo para que a parada dê certo, né? Às vezes ele se preocupa mais com aquela pesquisa e com os animais do que as pessoas que estão aqui fora, sentadas no sofá, fazendo comentário no Facebook, tá ligado? O cara lá, ele tá extremamente preocupado, ele não quer o animal estressado, ele sabe que se o animal tiver estressado, pode, né, o André pode até falar melhor, pode dar outros tipos de reações, né, André? Ele quer o animal em perfeito estado. É, interferência não é só no comportamento. A interferência vai ser, inclusive, em hormônios que são liberados quando você está estressado. Adrenalina, cortisol, tudo isso, né? Então, você, dependendo do que você está medindo, e esses hormônios ativam outras cascatas de outros hormônios, de neurotransmissores, e que altera completamente o funcionamento do animal. Todo o produto agrotóxico, toda molécula nova, ela tem que ser testada para ver realmente a reação alérgica, principalmente a reação de intoxicação, tá? E nenhum produto agrotóxico vai ser liberado sem que tenha os testes com animais antes. Então, isso que o Giovanni falou realmente é bastante importante e é uma das áreas mais importantes de estudo, né? Porque pessoas vão administrar esse agrotóxico no campo. Lógico que elas têm que usar um equipamento de proteção individual, mas muitas vezes a gente sabe que isso não acontece da maneira correta por questões socioeconômicas daí. Mas tem que lembrar que pessoas daí do mundo inteiro estão consumindo alimentos que receberam uma certa quantidade de agrotóxicos. E muitas vezes radiação, a gente não sabe, e muitas vezes a indústria de frutas, né, ela utiliza de radiação também. Isso, e na questão do agrotóxico, existe um índice de ingestão diária aceitável, que é o IDA, né? Uhum. Que a Anvisa é quem divulga. Ou seja, quanto de agrotóxico, daquele tipo de agrotóxico, você pode ingerir por dia para continuar sem ter alguma reação tóxica no seu organismo. E aí você faz um cálculo para quanto de agrotóxico tem no feijão, quanto tem em cada alimento, faz uma média do alimento, da alimentação normal da população brasileira, e calcula o quanto de agrotóxico você vai poder usar naquele produto. E todos esses dados vão sair de estudos com animais. Não tem como você pegar um ser humano para fazer esses testes, e você não tem como muitas vezes saber o efeito a longo prazo num organismo vivo testando só numa cultura de células. Por mais que células sejam vivas, elas não representam um organismo completo, na sua totalidade, com sistemas, né? Existem modelos matemáticos que ajudam a simular experimentos. Só que esses modelos matemáticos, você teve que construir ele utilizando os dados que você fez com experimentos em animais. Ou seja, a gente acaba rodando do que é necessário. É necessário. O que acontece é assim, quando eu digo que não pode ter uma posição cega de nenhum dos lados, nem a população falasse simplesmente, não pode existir testes nenhum de animal nunca mais, mas a comunidade científica não pode falar, tá bom assim, pronto, não precisa mudar. Né? Tem que ter dos dois lados, tem que entender, e aquela questão da polarização. Né? A discussão tem que ser menos polarizada dos dois lados. Bom, vamos passar agora para a parte de como são feitos os testes em animais, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Apesar de estar aí fácil na internet, em qualquer lugar que você pega, poucas pessoas conhecem e se interessam, né, sobre isso. Os caras não têm a curiosidade de pesquisar, né? E muitas coisas que chegam até essas pessoas, principalmente pelo Facebook, jornais sensacionalistas, são coisas que fogem da realidade, né, cara? Isso, não é nada do que parece aquele o filme, né, do cientista maluco tentando, né, dando risada e conseguir finalmente a fórmula e tal. Imagina o André na sala dele lá. Mano, it's alive! It's alive! Aí cai um raio e eu acabo entrando no misturando o rato comigo e eu viro o homem rato, alguma coisa assim, né? Não, a gente não faz experimento, não fala em cientista, experimento com animais e pessoas ao mesmo tempo, que me lembra Centopeia Humana, não vejo essa porra. Então, dá. Não, para, vou parar. Continua. Bom, mas como funcionam os testes de animais e pra que eles servem? Vou falar no caso da toxicologia, por exemplo, primeiro, né? Então o Giovanni citou lá os agrotóxicos e eu falei que tem que ter uma forma de calcular o quanto que é adequado uma pessoa ingerir sem causar danos à saúde. E isso vem de testes com animais. Então a primeira coisa é identificar, né, a toxicidade dessa substância, o quanto ela pode ser tóxica. Aí para isso você utiliza animais, dando, por exemplo, simulando sempre a via de administração que o ser humano vai ter. Então, por exemplo, se nós estamos adquirindo agrotóxico no nosso organismo através do alimento, então a gente vai fazer testes em animais colocando isso na ração dele ou na água. Ou administrando via gavagem, que seria uma sonda, mas para o estômago. para que seja da mesma forma que o ser humano recebe isso. E esses protocolos não surgem do nada. É, são protocolos que o Brasil adota baseados nos protocolos que existem nos Estados Unidos pela EPA, por exemplo, que é um dos órgãos mais importantes de regulamentação dos Estados Unidos. É, depois que você faz esse teste, você vai administrando várias doses diferentes desse agrotóxico até perceber em quais doses começa a surgir o efeito tóxico para o animal. E aí, com base nessas doses, existe uma forma de converter para tentar garantir a segurança do ser humano. Então, você vai converter o animal, por exemplo, com 10 miligramas do agrotóxico, ele apresenta um efeito X tóxico. Aí você vai chegar para o ser humano e você vai transpor isso com o cálculo que existe para que você reduza mais ainda para garantir a segurança do ser humano. Regra de três. Uma regra de três mais complexa, digamos assim. Mas não deixa de ser. É uma conversão. Para testes com comportamento que eu tinha falado, no desenvolvimento de medicamentos, isso também é feito com animais, porque tem que ter várias fases. Então, um medicamento, antes de ele ser eficaz, antes de você garantir a eficácia dele, você tem que garantir a segurança dele. A segurança para o ser humano sempre vai ser mais importante do que a eficácia. Não adianta nada um medicamento ele curar o câncer se ele matar a pessoa por efeito tóxico. Então, sim, a gente tem que garantir primeiro a segurança, depois a eficácia. E aí você faz lá os testes, seleciona lá uma droga que, por algum motivo, ou ela é parecida com uma outra droga que já existe, ou a população está dizendo que a planta X faz algum efeito, e você seleciona aquela droga, administra para animais para ver a segurança. Uma vez que é segura, você também avalia a eficácia nos próprios animais. Tendo isso realizado, existe uma outra fase, que é a fase clínica, que aí sim você tem voluntários humanos, ou seja, testes são conduzidos em humanos. É, esses voluntários vão receber o medicamento em uma quantidade controlada, pessoas controladas, e depois que for aprovado, vai ser lançado no mercado. E quando for lançado na farmácia, assim que esse medicamento é lançado, ele ainda está em fase de teste, que é a fase 4, ou seja, os primeiros consumidores em larga escala vão relatar os efeitos adversos com o passar do tempo. Por isso que muitas vezes surge um medicamento novo no mercado, e aí o pessoal começa a falar, não tem efeito adverso, tá tranquilo. Não tem, porque ninguém descobriu ainda. Voltando na parte de alimentação rapidão, para resolver com relação a agrotóxicos, é só vocês perguntarem, é Friboi? Puta que pariu! Ah, não, para! Ai, meu Deus! E só o que o André falou ali dos testes de toxicologia, por exemplo, a gente acaba entrando na questão que é o terror dos ativistas, que é a morte dos animais, né? Só que muitas vezes o objetivo da pesquisa, ou grande parte dela, está justamente depois da morte do animal, você tem que fazer as análises nos tecidos, né, que foram afetados por aquele produto, por exemplo. É, a morte do animal, ela causa um impacto maior nas pessoas. Mas tem que lembrar que essa morte não foi feita com dor, né? O animal dormiu, isso, entre aspas, com anestésico e não acordou mais. Digamos, foi assim. Não foi que matou, né? Ou acontece alguma forma de eutanásia que seja imediata, que cortou qualquer coisa e já parou. Não tem um sofrimento na morte sofrida, né? Peraí, não, volta. O sofrimento da morte sofrida, hein? Redundante, só um pouco. Temos a primeira pérola do André no Alguma tipo Coisa Cast. Tipo música nacional brasileira, né? É, a gente vai entrar agora na parte que fala das coisas inúteis. A gente já falou um pouco dos cosméticos e tudo mais. Inclusive, o Govan não perguntou pro André, foi interessante, né? Que a parte de teste é mais pra segurança. Mas mesmo sendo pra segurança, é uma parada que não é necessária pra vida, tá ligado? Não é uma parada que se você não usar, você vai morrer. Ah, eles fazem os testes com batom pra segurança dos lábios das mulheres. Ok, mas será que realmente é necessário isso? Será que a mulher não consegue viver sem batom? As mulheres vão falar que não, obviamente, né? Eu acho assim... O problema não é nem o teste de batom. O problema são os 50 tons de vermelho que saem todo ano, os novos 50 tons de esmalte azul. sabe? É. Puta que pariu. O problema é, precisa lançar tanta coisa todo ano, sabe, de produtos. Assim, lógico que se a substância é a mesma, ela não vai ser testada novamente, mas, sabe, realmente existe a necessidade de avançar tanto na questão de cosméticos, assim, é isso que eu me pergunto às vezes. É, e eu acho o seguinte, mesmo a substância sendo a mesma, você corta alguns testes, por exemplo, se for medicamento, alguma coisa da eficácia e tal, mas muitos testes você tem que apresentar ainda assim, pra garantir que o seu, por exemplo, uma indústria produz aspirina, e eu resolvo começar a produzir aspirina também, eu tenho que provar de alguma forma com documentos que a minha aspirina também funciona. Então, o que eu acho que tem muito problema. É, exatamente. E principalmente na questão dos genéricos, né? Mas, falando o que o Giovanni falou, realmente, não só na questão de cosméticos, que a gente já viu bastante que tem muita futilidade envolvida, mas no desenvolvimento de muitos medicamentos do mesmo tipo, por exemplo, hipertensão arterial. Já tem muito medicamento que trata e o pessoal continua fazendo medicamentos parecidos, enquanto algumas doenças são negligenciadas, porque são doenças de países do terceiro mundo. Porque, na verdade, eles querem fazer aquilo que vende. Então, há um conflito de interesses muito grande entre como a ética. Indústria, né? Não é? Exatamente. Entre a ética a seguir e o que é vendido, né? O que vende, como... o que dá lucro. Então, essa distinção do uso de animais, existe a pesquisa para a indústria, e aí que tem interesses econômicos envolvidos, mas também existe a pesquisa na universidade, que aí é bem mais isento desse tipo de interesse lucrativo, é mais para o desenvolvimento científico mesmo, e existe o uso de animais na forma didática, e é na forma didática que, ao meu ver hoje, eu praticamente anularia o uso de animais para fins didáticos. Você pode muito bem filmar o experimento uma vez e reproduzir para as pessoas verem que tá tudo certo, sabe? Eu vou falar da experiência que a gente teve no curso de farmácia da UEL. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer aluno que fez farmacologia desde 2010, a gente substituiu todas as aulas de práticas com animais por casos clínicos que a gente conversa lá sobre o uso de medicamentos com pessoas e tal. Porque se você falar assim, esse medicamento causa sonolência, você não precisa administrar a droga no animal e ver ele ficar com sono para você acreditar. É bem, exatamente. É bem aquela parada do fogo, né, cara? Você não precisa botar a mão no fogo para saber que aquela porra vai te queimar, né? Você já tem um monte de coisa aí que prova isso antes. Exatamente, eu sou muito contra o uso de animais em aula prática. Bom, é o seguinte, em relação a alternativas, quando as pessoas reivindicam, né, principalmente quem é muito contra, reivindicam testes alternativos com animais. Mas a questão da alternativa, ela tem que ser pensada de forma um pouco mais ampla, não simplesmente substituir todos os testes de animais, porque isso é meio impossível, pelo menos agora, né? Então, aquilo que a gente estava falando lá no começo sobre o RENAMA, que é justamente em relação a isso, é porque eles têm lá eles seguem a filosofia dos três R's que eles dizem, né? Que é Reduction, Refinement e o outro R, agora me fugiu, peraí. Replacement. Isso, replacement. Isso, exatamente, nossa, que é o mais importante. Então, o reduction é você primeiro, antes de você substituir um teste, você tem que, primeiramente, reduzir o número de animais primeiro. Será que eu tenho que usar tudo isso de animal para fazer aquele teste? Então, isso vem sendo feito faz muito tempo já, reduzir o número de animais. Acho que e depois, desde 1959, eu acho. Já se faz bastante tempo. Antigamente, eu lembro de alguns testes que tinha que usar uma quantidade grande de animais. Hoje, você já utiliza muito menos protocolos que você tem que seguir para reduzir. Aí, refinar o teste também, tornar o teste mais específico, né? E o replacement, se você puder realmente substituir por uma outra alternativa, você deve substituir. Outra coisa é que nos projetos de pesquisa, né, essas novas tecnologias que já estão disponíveis, elas são utilizadas sempre que possível, né, pelo menos para diminuir o número de animais que são utilizados ou para poupar a utilização de animais em algumas etapas da pesquisa, né? Olha, e eu vou dizer que eu queria que substituísse tudo, porque para mim ia ser muito mais fácil, porque eu tenho que ir todo dia lá cuidar dos animais, sábado, domingo, É, não tem feriado pra gente, e é muito, é uma mão de obra enorme, porque você tem que cuidar das gaiolas, limpar as gaiolas, deixar sempre limpo, a ração, a água. Então é uma mão de obra enorme. Um outro mito que existe aí, de que não existe incentivo, que os cientistas não querem buscar outras alternativas, é porque seria muito caro, mas na verdade manter esses animais nas condições adequadas, tudo exige muito mais recursos econômicos, financeiros mesmo, e muito mais recursos humanos, né, cara? É de interesse das instituições que seja substituído na medida do possível mesmo. Eu li uma reportagem no qual falava que no final de outubro de 2013 tiveram 3 cientistas que foram os que levaram o Nobel em Química, que eles ganharam esse prêmio por criar temas que eles conseguem simular processos químicos elaborados, tipo, parecido com as reações químicas humanas, sabe? Eu até perdi aqui o nome deles, deixa eu achar. Martin Kapler, eu não sei se eu tô lendo certo, tá? Michael Levitt e Ariel Warshall, uma coisa assim. Eu queria saber se... Tipo, já é possível, se você acha mesmo que é possível, através desses sistemas, simular com precisão as reações, de tal forma que alguns testes de medicamento não sejam precisos, né, ser aplicados em animais. Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que sim, mas com certa ressalva. Então, eu acho que para alguns tipos de testes você pode acabar servindo, ou mesmo alguns testes que se tem hoje também com embrião, para tentar prever algumas malformações, embrião de galinha, se eu não me engano. Existem novas tecnologias em relação a isso. Só que, da mesma forma que a gente está desenvolvendo tecnologias para fazer esses testes que já existem, hoje já se tem outras preocupações. Por exemplo, quem garante que o medicamento que uma grávida está usando não vai interferir no desenvolvimento neurológico daquela pessoa quando ela for adulta, no comportamento sexual do filho dela quando ela for adulto? Então, por exemplo, existem... se você altera alguns sistemas durante a gestação, muitas vezes a criança vai nascer com cara de saudável, com peso ok, mas vai se desenvolver de forma normal, só que quando ela estiver na adolescência, na idade adulta, ela vai manifestar problemas neurológicos decorrentes desse uso na gestação. Então, para isso, como é que você faz isso com uma cultura de célula, com um sistema... não tem como, você tem que ver o comportamento daquilo lá. Então, para quem estiver escutando e não souber o que é a talidomida, ela foi uma substância na década de 50, liberada, eu não lembro exatamente, se eu não me engano foi na Alemanha que descobriram a talidomida, e foi liberada para a indústria farmacêutica, para uso de como analgésico e anti-inflamatório, inclusive também para dores como cólica. Principalmente cólicas, que inclusive muitas gestantes tomaram essa substância e acabou gerando deformação nos ossos das crianças, dos fetos. Porque a talidomida tem uma substância que ela atinge o cerebral, que é o organismo que desenvolve os braços e que principalmente desenvolve os braços e as pernas e órgãos também. Inclusive, teve casos dos bebês da talidomida que afetaram órgãos deles, não só os ossos. Ela foi testada em animais, ela passou por todo o processo que o André já descreveu aqui, muito bem descrito, inclusive. Ela passou por toda essa parte técnica, né, essa parte obrigatória, e ela foi aprovada. Mas quando chegou as mulheres gestantes começaram a usar, começou a dar um problema que os caras não tinham pensado até então, né? A talidomida, bom, até onde eu lembro, ela é usada na verdade para náuseas, né? E as gestantes, elas têm muita náusea. Então, muita gestante utilizou talidomida para controle de náusea. E foi dito que ela era segura para gestantes porque conduziram testes em ratos, em gestação de rato, e não apresentou malformação. Descobriu-se que os ratos, eles são mais resistentes a determinados tipos de malformação congênita, e que, na verdade, a espécie que mais é sensível a isso é o coelho, né? Então, hoje em dia, os testes de malformação devem ser conduzidos em outras espécies, não só no rato. Só que esse é o grande problema. Hoje em dia, depois da talidomida, é que as pessoas passaram a se preocupar realmente com a gestante, com a segurança da gestante. Então, hoje em dia não basta, mesmo você apresentando todos os testes, você vai usar na gestante só quando o benefício for maior que o risco. Parecido com o que acontece com vacina, né? André, acho que pode falar melhor aí, que toda vacina tem um risco da pessoa desenvolver uma doença, desenvolver a doença em vez de ficar imune. Só que quando o risco dela desenvolver a doença é maior do que o benefício dela, aí ela acaba não sendo indicada, mas na grande maioria das vezes não é o que acontece, né? Por isso que as vacinas são mais utilizadas mesmo. No caso das vacinas, elas existem vários tipos, alguns são feitos só com pedaços de vírus, e já é suficiente para imunizar. Nesse caso, não tem risco da pessoa desenvolver a doença, mas algumas vacinas como a Sabin, né, que a gente usa no, na poliomielite, ela é uma vacina que é com vírus atenuado. Então, alguma porcentagem pode desenvolver, baixa, mas pode, ou pessoas que têm problemas de imunidade muito grave. Voltando rápido na talidomida, só para uma curiosidade sobre ela, a talidomida ela ainda é utilizada, porém não são em todos os casos, tipo, mulheres que ainda estão no seu período de gestação, que ainda pode engravidar, elas não podem usar. A talidomida só é prescrita para algumas pessoas e para alguns casos também. E principalmente a talidomida tem um receituário especial de controle, pro prescritor, então a receita tem que ficar retida na farmácia, a Anvisa fiscaliza isso, então não é todo mundo que tem acesso público a isso. Super controlado, né? É, bem controlado. Agora a gente deu um monte de informações até agora, a gente quase não deu a nossa opinião. A partir de agora, a gente vai começar a colocar a nossa opinião. Agora vocês vão poder ter raiva da gente, sim ou não. Até então, o que a gente falou coisas que vêm aí ao longo do tempo, são coisas da história dos testes de animais, não é coisa que a gente inventou, nem é a opinião da gente. Vamos começar falando, então, da invasão no Instituto Royal. Quem quer começar falando? Eu, borracha em todo mundo. Caralho! Vamos dar um credo, meu Deus. A questão da invasão ao Instituto Royal é os ativistas, entre aspas, porque eu acho que aquela postura ali não é a postura que a gente deva chamar de ativista. E me desculpem se vocês acham que eu tô sendo muito exagerado, mas pra mim aquilo é terrorista, a gente poderia chamar. O Ariel não tá sendo nada exagerado, eu não comecei ainda a falar. Não. A gente tem vários órgãos que a gente já citou aqui, que são responsáveis por fiscalização das instituições, tá? Que tem que seguir a regulamentação. O Instituto Royal era um instituto que era um dos principais, que é um dos principais, que mais segue as normas, tá? E como assim a pessoa entra, invade e liberta os beagles, porque são bonitinhos, sabe? É complicado, sim. Entendeu? Eu não sei, porque daí entra uma questão que eu acho que envolve um pouco do sentimento, né, das pessoas. A gente não pode julgar a esse ponto também, porque envolve uma questão de relacionamento com os animais. Tanto é que essas pessoas se deixam levar tanto pelo sentimento e pelo envolvimento que elas não pensam além, né, disso. Elas não veem os benefícios, elas muitas vezes não pensam que indiretamente elas consomem produtos que se utilizam, né, de testes em animais. Porque elas são levadas pelo sentimento maior, né, eles se solidarizam com aquela situação, né? Tem dó. E elas são levadas por uma coisa muito grande também, que é a desinformação, né, cara? É a ignorância. Tem que existir, sim, dois pontos de vista. Lógico que eu não sou nem um pouco a favor do que aconteceu no Instituto, invadir, fazer dessa forma. Mas eu acredito que pra ter evolução, pra ter crescimento, sempre tem que ter dois pontos. Porque se não tiver os dois pontos, como que vai ter discussão? Como que vai ter ideias novas? Sim. Como que vão ter... A pressão, né? Sim, a discussão, ela é importante. Uma coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas cabe falar, chegou uma novidade no Brasil, retumbante, uma novidade novíssima. A Guerra Fria só chegou agora no Brasil, vocês já repararam? Se você se posiciona de um lado, você é um comunista comedor de criancinha. Se você posiciona um pouquinho do outro, você é um fascista hitlerista. É verdade. Instalou instaurou-se no Brasil uma espécie de debate extremamente radical, perigoso, sabe? É, as pessoas hoje são dotadas de uma... elas veem a figura no jornal, elas já adquirem uma opinião, sem um, sabe, sem nem fazer esse exercício de sentar por 5 minutos e imaginar, só com a dialética, só com a contraposição de argumentos, eu chego à conclusão que os testes em animais são necessários. É, hoje em dia todo mundo quer dar a sua opinião e é, o que o pessoal chama de síndrome do pombo enxadrista, né? Que se você jogar xadrez com um pombo, por mais que você seja o melhor enxadrista do mundo, o pombo vai se debater, derrubar as peças e cagar no tabuleiro e sair voando feliz, né? É, exatamente. Se ele derrubar a sua dama primeiro, você ainda perde o jogo. Sacanagem. Então, pra mim, só tem um porém. A culpa é dos coxinhas. Pode ter a tua opinião, tu pode ser, pode ter contra, seu favor, mas se tu é coxinha, cara, tu não sabe o que tu tá falando, aí tu é o informado. Tem um pombo que caga tudo. Tem muito coxinha por aí. É muita choradeira sem saber. Um bando de coxinha. Os filósofos da internet, né? É uns filósofos da internet. As pessoas, ah, meu Deus, eu sou contra o animal. Uhum. Eu quebro tudo. Querido, se tu não tivesse de roupa de veste inteirinho, de saco de roupa de saco de batata, Eu não te respeito, tá ligado? Porque como é que vai saber de onde é que veio a... É incoerente, né? É incoerente, é umas pessoas incoerentes. É. Então, eu tinha um pensamento muito ignorante com relação a isso, sabe? Porque assim, eu pensava, ah, como eu amo os animais, eu falo pra todo mundo, mostro pra todo mundo que eu amo os animais, eu devo ser contra o teste em animais. Era assim que eu pensava, até eu ter que estudar sobre isso. Então, assim, eu, na verdade, eu não sei mais em que lado que eu tô, já que divido em lados. Eu tô no terceiro lado, né, no neutro, porque eu ainda tô estudando, tá no meu lado, tô reorganizando os meus pensamentos. Aí eu me perguntei, mas e os testes em humanos? Não foi o mesmo sentimento que a gente teve? A gente não, o pessoal antigamente teve, quando foi descoberto os testes em humanos no Holocausto, o grande Holocausto, o momento mais negro da humanidade, blá blá blá. Foi a mesma comoção, foi uma comoção pior. Então eu penso assim, se realmente precisa para não ser feito em humanos, alguns, claro, alguns, não todos, porque tem muitos aí que eu acho desnecessário, que é o que o André já havia falado antes, eu tenho que admitir que sim, testes são necessários de fato. Então assim, meu pensamento mudou totalmente. Você vê o que é importante estudar sobre a coisa? Muitas pessoas são como a Sally era, as pessoas não conhecem a parada. A gente citou o Govanon, leu de forma brilhante aí, coisas desde o começo da história do mundo, a gente falou no começo aí, coisas do início da história do mundo. Não dá pra você pegar tudo isso aí, cara, ver uma matéria no Jornal Nacional e criar a sua opinião. Porque eu só gostaria de falar, assim, o que estava sendo dito anteriormente, que tem muita gente que forma a sua opinião através de, assim, do que houve da TV e tudo mais, mas eu acho interessante sempre haver dois pontos divergentes, porque é através desses pontos divergentes que se arranjam outras alternativas. Sempre foi assim para a evolução do homem em geral. Então, por exemplo, tudo bem, tiveram os ativistas, né, que começaram a ficar em cima e tudo mais, e outros cientistas foram arranjando outras alternativas, como pro caso da cosmética, que eu acho que agora no estado de São Paulo foi abolida o uso de animais para área de cosméticos, né, para empresas de cosméticos, porque elas têm outras alternativas para poderem utilizar para continuar suas atividades, né? Elas não precisam necessariamente testar em animais. Eu não estou dizendo que eu sou contra a utilização do teste de animais, do teste de medicamentos ou de qualquer tipo dessas coisas assim, científicas em testes de animais, não é isso. Eu acho que é muita hipocrisia minha falar que não, porque eu me utilizei já de tanto de cosméticos como de remédios, como já comi alguns alimentos que foram testados antes antes por animais, né, foram ingeridos por animais. Mas eu sou a favor, sim, de utilizar os testes em animais somente quando necessário. Eu acho que precisa haver toda uma ética e, na minha opinião, eu gostei muito dessa lei que foi, que foi sancionada agora pelo Alckmin. Né? Pode ser que mais tarde eu me arrependa por isso, pode ser que eu não tenha ainda muito conhecimento sobre isso, mas eu gostei, eu achei que realmente estava precisando reaver isso na área de cosmética, porque para mim é uma coisa superficial. Verdade. Eu tenho um ponto, eu concordo com a Luanda, é o seguinte, a gente precisa discutir sim, a informação tem que chegar e eu acho que os leigos têm o direito de opinar sim, a questão é que tipo de informação chega às pessoas que não estão envolvidas no meio. E aí eu acho que tem um papel fundamental da ciência na divulgação científica, como o André tinha falado, sabe? De levar esse conhecimento e mostrar para a população em geral como funciona. Olha, é assim que é o procedimento, é feito dessa forma, isso é possível, isso não é possível, sabe? Esclarecer a população. Porque muitas vezes a pessoa tem um contato apenas do que é passado na mídia em geral. E não tem um espaço para os cientistas. Também tem muito cientista que não está interessado em divulgar realmente, não está tão preocupado com isso. Mas a informação que chega não é a informação que deveria chegar, ou pelo menos não na quantidade que deveria chegar até a população, né? Uma aproximação maior da academia e da sociedade como um todo. Isso falta ainda, né? Exatamente, eu acho que o que a Luanda falou e o Jornal falou tem bastante sentido, e eu acho que o problema é que a gente está sempre querendo encontrar um vilão e o herói, né? E aí as pessoas que resgataram os animais foram chamados de herói, mas ao mesmo tempo, a hora que um cientista descobre a cura de uma doença, ele é chamado de herói. Não, e outro é vilão. E no momento também que descobre, na semana seguinte, que tem Beagle que foi do Instituto, sendo vendido no Mercado Livre. Ah, exato. Então, eu acho que o problema é assim, dentro da comunidade científica tem aquelas pessoas preocupadas e querendo só fazer o bem, e é dentro da comunidade fora, querendo libertar aqueles animais, muitos estavam com uma intenção boa e, inclusive, pelo que eu andei vendo, a ideia era mais fazer uma pressão em cima do Instituto Royal do que sair invadindo, mas o negócio tomou outra proporção, e aí tem aquela galera que gosta de causar, que entra no meio, e aí você é movido por aquela coisa em massa, né? Agora, minha opinião em relação ao uso de animais é a seguinte, que a população, sim, tem que continuar cobrando, mas da maneira correta, que novas tecnologias surjam, porque realmente, se não deixar a ciência se acomodar em relação a isso, mas também tem que ter uma certa compreensão e paciência em compreender que nós estamos numa situação em que ainda há necessidade de se fazer testes em animais para alguns tipos de teste, né? Só uma curiosidade sobre essa questão de vamos invadir e liberar todos os animais. Isso não vai acabar com a pesquisa científica com animais nunca, porque em Washington já aconteceu isso nos Estados Unidos muito, muito tempo antes. Já teve esse mesmo tipo de movimento, libertaram um monte de animais, e o que fizeram na Universidade de Washington? Transportaram o biotério para um lugar secreto que só os cientistas têm acesso. O Alckmin conseguiu proibindo em São Paulo. As indústrias, os laboratórios vão se mudar para outros lugares. Até porque não tem só um laboratório no mundo, né, cara? Se invadir um, tem um trilhão. Bom, então em relação a isso, o que eu tenho para dizer é mais isso mesmo. Então, continuar com a cobrança é essa questão do diálogo. A gente tem que dar um jeito de aumentar. Tá? Eu acho que, por exemplo, um podcast como esse ajuda muito nesse aspecto, para a gente favorecer esse diálogo. E não tem certo ou errado, a gente tem que ter meio termo nas coisas, né? Na minha opinião, olha só, foi como eu tava falando hoje mais cedo com pessoa, eu gosto de... Bala de borracha! Oi? Cadeira. Bala de borracha! Bala de borracha! Eu gosto de animais, isso é inegável, mas dentro da nossa natureza, foi como eu li há muitos anos num livro de fantasia, um livro, né, bobinho de fantasia, em que tem uns elfos servindo um banquete com carnes diversas, né, para uns visitantes, e eles perguntam, né, os visitantes perguntam: "Mas vocês são elfos, vivem na floresta e mataram seus irmãos para nos dar de comer?" E aí o rei elfo fala, né, a rainha élfica fala: esses animais têm a sua função na natureza e eles estão cumprindo a sua função agora. Não comê-los é desviá-los de sua função, tá? Eu acho que os animais, claro, dentro de um tratamento digno, digno dentro de um tratamento humano sendo dispensado a eles nesses experimentos é super válido. É também a função deles. Nós evoluímos graças aos animais. Não é só experimento científico que o ser humano se utilizou, não. É, vai desde a tração animal do cavalo que puxa a carroça até os animais que são sacrificados em cerimônias religiosas, não só afro-brasileiras, mas se você pegar na religião hebraica antiga, tinha sacrifícios de animais. E pelo que eu entendo, pelo que eu li sobre todas essas religiões que sacrificam animais, a coisa é feita também de numa forma que não haja dor. Basta pesquisar um pouco. Até mesmo os sacrifícios religiosos são feitos de forma digna com o bichinho, sabe? Seja com a galinha, seja com a cabra, ou seja com qualquer outra coisa que seja, entendeu? Então, é necessário sim que haja uma aproximação da academia com a sociedade civil, sociedade comum, de esclarecer o que acontece, mas também há uma necessidade na nossa sociedade brasileira de não radicalizar todos os discursos, sabe? Parece que as pessoas leram aquilo, viram um beagle na mão de uma moça chorosa e eles salvaram os pobres cachorros de psicopatas de branco com serrotes na mão. A discussão foi nesse pé. A discussão que veio, né, no Facebook, no Twitter, onde quer que seja, de rede social, a discussão pareceu que foi isso. Parece que agora que qualquer assunto é motivo de uma guerra virtual, sabe? É. Tá tendo uma compartimentalização. Tá havendo uma compartimentalização muito, muito nociva das discussões. Tem que pesquisar, gente. Tem que buscar a informação. Já dizia o ET Bilu, busca informação. Tem que saber realmente se aquilo é verdade, sabe? Puxa, quem faria isso? Você tava indo tão bem. Puxa, quem faria isso? Não é... Porra, tava indo tão bem, tu puxou o Bilu, cara. Puta que pariu, mano. Eu vou voltar sem o Bilu, então. Busca quem faria o fermento. 40% dos nossos ouvintes não vão saber assim, quem tem é o ET saber... Bilu, cara. Dois passos para trás. Não, mas assim, tem que saber se o que tá chegando até você é verdade. É o que o Gavanão falou, sabe? Tem que pesquisar, tem que ler. Não é o que o seu amigo postou no Facebook que é verdade, sabe? Nem a favor, nem contra. Ele postou no Facebook a opinião dele, mas pra ter argumento, como o Gavanão falou, tem que ter informação. Então tem que ir atrás de informação, realmente. É, com relação à invasão do Instituto Royal, eu penso que foi totalmente desnecessário. Claro. É, até porque era um órgão particular, não é verdade? Então, assim, mas a gente vai lá porque os Beagles estavam sendo maltratados. Discordo totalmente. Eu mesmo sendo, quando era contra testes em animais, até quando surgiu essa invasão, eu achei isso um absurdo. É tipo o rolezinho na biblioteca, que forem fazer uma biblioteca, lugar de rolezinho. Enfim, e com relação à comoção da galera nas redes sociais, que é contra e a favor, eu acho que a gente deve falar sobre um caso, que foi o caso da italiana Caterina Simonsen, que postou uma mensagem no Facebook onde ela agradecia e falava que apoiava os testes em animais, no qual ela tem uma doença que quase levou ela à morte. E assim, se não fosse por esses testes, ela provavelmente não estaria viva. Aí teve, ao todo, ela recebeu 30 ameaças de morte e cerca de 500 insultos, que a polícia local, inclusive, já está investigando. E assim, o que eu achei mais interessante é o fato da Caterina ser veterinária. Tipo, ela trata de animais, mas por ter conhecimento de dentro, tanto da parte de testes em animais, como dos tratos, dos cuidados com animais, tratamentos com animais, assim, ela teve um conhecimento melhor. E mesmo ela sendo veterinária, ela sabe o quanto é necessário alguns testes em animais. Afinal, a vida dela foi salva graças a esses testes. E outra, a vida dos animais são salvas por causa desses testes, porque desenvolvimento de medicamentos para animais tem que ser feito em testes de animais. Por mais que a gente fale, já que vai testar em humano, vamos testar em humano, já que vai tratar humano, então vamos, se você vai tratar um animal, você tem que testar no animal. De qualquer forma, você não vai poder fugir disso. pra fechar, cara, eu acho o seguinte, essa invasão aí, eu vi uma entrevista de um cara falando, o prejuízo que a gente deu pra eles foi gigante, porque a gente tirou os animais de lá e não tem onde testar. Mas o tanto de material que eles perderam ali, né, de documentação, de testes, de equipamento mesmo. Foi muito maior, cara, do que você ter tirado os animais de lá. Então, e ali, dinheiro público que foi investido ali. Foram anos de testes, né? Bem lembrado. E ali, cara, tava sendo realizados testes pra salvar vidas. Ninguém tava fazendo teste ali pra matar ninguém, não, cara. Estavam fazendo teste pra ajudar as outras pessoas, tá ligado? Então é o seguinte, gente, procurem se informar antes de formar a opinião de vocês. Se informem e depois formem. A frase é essa. Porque é muito fácil sair falando qualquer coisa sem saber de nada. Então, maus tratos ocorrem em todos os lugares do mundo, cara. Hoje o que tá sendo perseguido isso, ontem foi perseguido circos, tá ligado? Antigamente foi perseguido outro tipo de coisa. Então, toda hora vai ser perseguido alguma coisa. Maus tratos existem em todos os lugares, cara. Isso aí não tem o que falar. Mas, tipo, 99% das coisas que tá vindo disso são coisas boas, cara. Então, não adianta você ficar contra, tá ligado? Cuida bem do seu bichinho, torce pra que a gente avance aí cientificamente, né, farmacologicamente, e que coisas boas surjam, cara, porque a tendência é essa, né, André? Eu acho que não deve ser a comunidade científica, a melhor forma de mudar isso são de duas formas, cientistas com uma mentalidade interessante pra querer mudar essa situação, então mudar de dentro pra fora, e pessoas que cuidam da legislação que possam cuidar dessa questão também. Então a gente vai mudar isso através de leis e através da ciência, não abrindo e soltando os animais. Exatamente. É verdade. Eu queria indicar, pra finalizar aqui pro pessoal, tem três indicações. Uma eu vou fazer um jabá de graça aqui, mas é que é muito interessante, do SciCast. Eles fizeram dois episódios, o sétimo e o oitavo deles, é um podcast bem interessante de ciências, e eles fizeram esses dois episódios com a participação da Tatiana Narras e do Rafael Bento, que são pesquisadores que trabalham com experimentação animal, e ali você consegue formar opinião, tem informações muito interessantes. Além disso, eu queria indicar dois vídeos no YouTube, vão estar os links aqui na postagem, né? Tem um vídeo do Yuri Greco, que ele é pesquisador e também falando de testes com animais, e tem um outro vídeo muito interessante, que é do canal Morgatório do Pássaro, que ele é leigo, mas ele buscou informação e formou a sua opinião a respeito dos testes com animais. Então acho que é legal essa coisa de que o leigo também pode falar, desde que ele tenha informação, desde que ele busque o conhecimento pra tratar daquilo que ele quer falar ali. Como é que é o nome daquela substância que a Sally falou mesmo? Que... Talidomida. Talomecida. Talomecida. Talomecida. Olha, Anderson. Por isso que mata, porque é homicida, pô. Exatamente.